O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos hoje dando início a mais uma transmissão das descobertas científicas que vão colaborar para a qualidade de vida daqueles que nos ouvem. E porque esta ciência, a Trilogia Analítica ou Psicanálise Integral, que foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp, desenvolvida a partir dos grandes círculos de psicanálise europeus, principalmente, esta ciência, ela é uma ciência interdisciplinar, por isso o seu nome de trilogia, porque ela unifica os campos do conhecimento humano, da ciência, da metafísica, da filosofia, e é aplicável a todos os campos de atividades humanas, desde artes, até a ciência mesmo da física, da biologia, da genética, da psicossomática. Nós podemos aplicar isso. Por quê? Porque a trilogia analítica, nela, Kepp desenvolveu um método de tratamento das causas de todos os problemas que o ser humano tem e que se situa, ou se situam, esses problemas, a origem deles, no interior do ser humano. Nossa vida interior, nossa vida psíquica, que tem sido tão relegada a segundo ou a terceiro plano na nossa vida, no estudo da humanidade, nas academias, nas disciplinas. Normalmente nós não estudamos a influência da loucura do ser humano, da sua doença psíquica, em tudo que ele faz. E também da sua sanidade naquilo que ele faz de certo. Então Kepp mostra isso. Como que a doença psíquica, a loucura em termos mais populares do ser humano, pode influir na economia, na ecologia, nas relações humanas, nas doenças orgânicas, como a nossa doença psíquica, ela atrapalha, impede e destrói a vida, a beleza, a verdade, a bondade, a saúde e tudo mais. Todas essas informações e também informações sobre psicanálise individual, psicanálise de grupo, sobre os nossos livros, né, que são de leitura terapêutica, as nossas escolas terapêuticas, que chamam as escolas Millennium. Tudo isso, vocês liguem para 30 32 36 16, código 11 de São Paulo, 30 32 36 16, para conseguir vídeos de programas de televisão, fitas cassete com programas de rádio e aulas e palestras. Tudo isso vocês se informam melhor nesse telefone, na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado, onde é a sede da nossa sociedade. Também podem acessar o nosso site, né? Que é www.trilogiaanalitica.org. Trilogiaanalitica.org. E também tem mais um site que vocês podem consultar, e que mostra a aplicação dessa ciência de Kepp na psicossocioecologia, que é a Stop a Destruição do Mundo. Então, se vocês quiserem saber, é www.stop.org.br. Dr. Kepp. Você falou na questão da vontade, né? É um fator interessante porque o nosso trabalho, nós fazemos a junção entre a psique, a psicologia, como a física e a biologia, porque se não entende, por exemplo, pontos fundamentais da biologia e da física, no sentido não aristotélico, né? Porque Aristóteles dizia que o ser humano era formado por corpo e alma, e a parte material ele achava que era eterna, que nunca iria ser destruída. E como eles eram politeístas lá na antiga Grécia, ele achava então que Deus só tinha criado a parte espiritual e a parte material então iria ficar para sempre. Agora, nós sabemos, né, pela física moderna, principalmente pela física atômica, que o ser humano não tem corpo e alma. Ele é um ser energético. A gente pode dizer o seguinte, que o próprio corpo é uma energia. É por isso que o próprio corpo se degenera, né? Quando a pessoa morre, se decompõe. De maneira que, mesmo o que nós chamamos de material, não é material, é energético. Porque, de uma certa maneira, vamos dizer, o ferro, né? Os minerais, as matérias enferrujam, elas decaem. Elas entram na entropia. Por quê? Porque não é um elemento fixo, um elemento eterno. É uma energia que só sobrevive enquanto está recebendo energia. Então, o que eu quero falar com isso, né? O que eu quero falar é que o ser humano, ele só consegue, por exemplo, ter uma atitude sã, ou melhor, uma atitude menos neurótica, se ele estiver ligado nessa energia que um físico, que aliás é o maior físico da humanidade, é Nikola Tesla, ele que ensinou o próprio Edison, através da descoberta dele, como fazer a transmissão da eletricidade, né? Ele descobriu a possibilidade de fazer uma eletricidade alternada, e não contínua, como queria o Edison, que afinal de contas ficou com a maior fama do que Tesla, por causa, né, que ele era americano. E os americanos, é claro, né, fizeram promoção de uma pessoa dos Estados Unidos. Mas o que eu quero dizer é isso, é que o ser humano, ele pode hoje estar dentro dessa energia escalar, portanto, essencial, e amanhã ele pode distorcer, pode quebrar essa energia. Então, é por isso que ele entra nas neuroses, né? O que é uma neurose? Uma esquizofrenia, uma doença mental mais grave, como epilepsia, uma depressão grave. É a quebra dessa energia que a pessoa teria que ter, né, a vida toda em contato com a divindade. Então, se admitir, por exemplo, a nossa orientação, e que é tomada do Tesla, né, tomado então dessa ciência atômica moderna, nós teríamos que admitir que sem essa energia, por exemplo, o corpo do ser humano é pura energia. Os animais, os vegetais, até os minerais são pura energia. São formados por átomos que se movem. Por exemplo, os elétrons, os prótons, né? Alguns acham outros tipos de partículas, como nêutrons, estão em constante agitação. Então a gente diz isso, que o ser humano é um ser energético. E mesmo o corpo que tem, se não recebe energia conforme ela chega, então o ser humano entra em decadência. E a inteligência não funciona mais, o sentimento, o amor, né? Perde a beleza, perde tudo isso. Então notem que ao contrário da ideia médica, né? De que o medicamento, que é o elemento químico, pode tirar uma doença de uma pessoa, não pode. Pode tirar um sintoma. Mas aí, daquela doença que ele tem, por exemplo, no fígado, passa para um outro órgão. Ou então a mesma doença que tem, vamos dizer, no estômago, passa também para um outro órgão. Então eu quero dizer isso, né? A Cláudia estava comentando a questão da vontade. O ser humano, ele já nasce, vamos dizer, com essa vontade natural, essa vontade divina que Deus deu, já deturpada. E com isso, ele então entra numa antivontade. Então o que se nota é o seguinte, que um ser humano quer ser livre, né? Para fazer tudo o que ele quer, para pensar o que ele quiser, para sentir o que ele quiser. Então nesse desejo de ser livre, como ele é um ser, a gente pode falar, né, sujeito ao pecado original, o pecado original seria a inveja. Então a inveja, o que que é? É a negação dessa energia. Agora, o pior é que toda pessoa já nasce com essa problemática de inveja, que seria então o chamado pecado original. Então a inveja, ela pode ser identificada com alienação. Quanto mais alienada a pessoa é, quanto mais dificuldade tem de ter consciência, quanto menos amor tem, quanto menos caridade, né? Quanto menos assim inteligência, quanto mais a pessoa, por exemplo, é contra a estética, então mais invejosa ela é. Agora, o pior é que a inveja, sendo o centro da neurose, né, sendo a causa de todos os infortúnios, então ela se caracteriza pela alienação. Inveja é o ato da pessoa de não ver nada, quer dizer, é o ato da pessoa de apagar toda a consciência que ela poderia ter. E se ela não tem consciência, como é que ela vai saber que ela tem inveja? Então, os senhores que nos escutam aí, as pessoas que nos ouvem, né, no rádio, nós estamos toda semana, né, nesse mesmo horário, nesse programa, essas pessoas que nos ouvem, elas precisam até de um ato de fé para acreditar que elas têm uma inveja muito grande e que qualquer perturbação que ela tenha na vida é ocasionada por essa inveja. Agora, o nosso trabalho é feito nesse sentido, para conscientizar o ser humano que ele tem, então, essa atitude muito negativa, porque a inveja é o ato de negar tudo, né? É negar a própria inteligência, é negar os próprios valores, é negar o valor do mundo. É muito ligado ao processo de ingratidão. O indivíduo ingrato é o indivíduo sem amor, né? A Melanie Klein, que é discípula de Freud, já falava que o Lúcifer, ele caiu do céu do paraíso por causa da inveja que ele teve do ser divino, de Deus. E nós sabemos que Melanie Klein é uma cientista em toda a extensão da palavra. E ela entrou muito nessa questão espiritual. Então o ser humano com inveja é o ser humano que está praticamente imitando Lúcifer. E com isso ele cria problema para ele, cria doenças, né, físicas ou mentais, e cria também problemas para a humanidade. Senhores, notem, né, essa situação toda, né, que o Brasil passa atualmente, é por causa disso, porque há um predomínio muito grande da falta de ética. Então a pessoa, pensando que na corrupção ela vai tirar enorme vantagem, mas ela não vê que na corrupção, né, na neurose, na psicose, ela não está tirando alguma coisa para ela. Ela está destruindo o que o outro tem e principalmente o que ela tem. Porque se a pessoa, vamos dizer, é corrupta no sentido econômico, político, social, é também corrupta no seu interior. E aí essa energética que devia ser perfeita, ela entra em entropia e a pessoa começa a cair, né, daquela posição mais alta aqui, com a qual ela teria sido criada. Agora, nós temos aqui os psicanalistas, vamos ver as mensagens que eles têm hoje para transmitir. Começa com quem? Com o Dr. Ademar? Então, Dr. Kepp, eu estava prestando atenção que uma vez o senhor falou que só os éticos é que conseguem se conscientizar, né? Ou seja, a pessoa que começa a realmente admitir a problemática interna dela é que ela vai se desenvolver e ter uma saúde mais equilibrada. Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje lá no hospital, de uma advogada, né, que passou comigo, e ela já tinha passado 2 anos atrás com o mesmo problema, ou seja, com uma infecção de garganta violenta. Então ela voltou hoje. Só que ela já sabia que eu lidava com essa parte emocional, ela já começou a entrar direto nesse aspecto, né? Aí eu perguntei assim para ela, mas o que aconteceu? Eu falo, olha, é o seguinte, eu trabalho junto com um rapaz no mesmo escritório, no mesmo local, e eu fiquei apaixonada por ele. Só que ele só dá valor ao trabalho, né? Ele só fica ligado ao trabalho, quer trabalhar o tempo todo, ele não quis se envolver comigo. Mas eu queria falar isso para ele, que eu gostava dele. Mas quando eu consegui falar isso, ele já falou que estava interessado numa outra pessoa. Aí eu perguntei para ele, mas como que você vê essa atitude dele? Ele falou, não, ele só pensa na parte profissional, ele não quer saber nada com o afeto. Aí eu tentei mostrar para ela que a atitude dela, no fundo, de querer namorar uma pessoa do mesmo local, que era uma atitude antiprofissional, que ele queria mais ligado ao trabalho, e ela queria destruir isso de alguma forma. Aí ela conseguiu se acalmar um pouco, e assim saiu mais tranquila, assim, do local. Então a gente vê que acontece isso, se a pessoa tem um pouco de ética, né, consegue admitir um pouco, ela assim se desenvolve bastante, tanto que essa cliente ela só veio depois de 2 anos a ter o mesmo problema. Então, se ela própria, né, tinha essa ideia que o rapaz não devia trabalhar tanto, né, devia dedicar mais o tempo à parte afetiva, era uma ideia antiética que ela tem com ela mesma, né? Que o trabalho para ela não seria necessário, não seria útil. Então, ela pensando assim, certamente na prática, ela iria agir assim na firma, né? Em qualquer trabalho, contra o próprio trabalho. Portanto, uma atitude contra a ética. Então, essa questão da ética, né, doutor Kepp, é impressionante, porque todo mundo fala em ética, todo mundo fala na necessidade de ética. Mas o que o senhor entende por ética não é bem o que a sociedade entende por ética. Seu conceito de ética é algo muito mais profundo, muito mais arraigado no interior do ser humano e diz assim, respeito diretamente à questão do indivíduo aceitar ou não a verdade, mesmo até para ele mesmo, e mesmo da intenção que a pessoa tenha ou não de ser boa. E ter bondade, ser boa e agir com bondade. Então, isso muitas vezes em leis sociais até é chocante, né? Uma coisa com outra. Às vezes, para você ser bom, você não pode, algumas vezes, seguir leis à risca do ser humano, porque as leis do ser humano são muito sem caridade. E 90% é assim, né, Cláudia? Oh, doutor Kepp, tem muita coisa sem caridade por aí, né? Por exemplo, o indivíduo trabalha numa fábrica de armas, né? Para exagerar bem essa questão. Agora, ele precisa daquele emprego, né? Daquele dinheiro que ele ganha. Mas o fato de fabricar armas é uma coisa antiética. Qualquer atitude de lesar o outro, de fazer guerra, de fazer uma revolução, de avançar sobre os bens do inimigo, é uma atitude antiética. Mesmo que a pessoa se sinta obrigada a fazer isso para ganhar o dinheiro que ela precisa do mês, ela está numa atitude errada que está prejudicando a ela. O que a Selma teria a falar sobre essas questões neuróticas? Então, eu estava aqui pensando na questão da inveja nos relacionamentos afetivos, porque o que a gente nota é que onde existe mais o afeto, também, né, aparece, se manifesta mais a questão da doença, no caso da inveja, como justamente uma atitude contra, né, de oposição a esse afeto. Então, eu estava lembrando de um exemplo que uma pessoa trouxe essa semana, que disse que o marido sempre gostou muito de pipoca. E desde que eles se casaram, ela não deixa ele fazer pipoca mais em casa. Sempre arranja, assim, uma desculpa de que a cozinha já está toda limpa, que ele vai fazer uma sujeirada ou coisa do tipo, né? Então, foi a oportunidade dela perceber essa enorme inveja que tem, agindo dessa forma, assim, para justamente contrariar, né? Descontentar o marido, negar aquele bem-estar para ele e para ela também, né? Criando um clima ruim na situação, com uma coisa, assim, tão pequena, né? E que são inúmeros os exemplos que a gente vê no dia a dia, por exemplo, de casais, né? A inveja é algo muito ativo, né? Que cria todos os problemas dos casais, né? É verdade. Agora, o Léo, ele trabalhou na Inglaterra. Ele é fã daquela civilização. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Léo. Que o país, né? Inglaterra, como outros países do primeiro mundo, chamado primeiro mundo, exploram, né, os outros e transformando o país como o Brasil numa verdadeira colônia, né? Mesmo que não esteja aqui com os, vamos dizer, as pessoas dele dirigindo o país, mas de tal maneira eles exploram os países do chamado terceiro mundo, como o nosso, o Brasil, que é algo escandalosamente antiética, né? Por exemplo, cobrar juros, né? Emprestam 1 bilhão e cobram 3, 4, 5. Isso é profundamente antiético. E a Inglaterra, ela é campeã em colônias. Metade do mundo pertencia à Inglaterra. Daí aquela riqueza enorme que eles tinham, porque eles tiveram um desenvolvimento mais rápido, né? Na questão da metalurgia, na fabricação de máquinas, na invenção também. E com isso, eles haviam tomado conta de metade da humanidade. Então, lá aquela civilização tão incrível, né? É uma civilização profundamente antiética, por isso que está numa decadência muito grande atual. Como é que o Léo, né, vê toda essa questão? Então, tentando assim usar a mesma explicação que o senhor deu no começo a respeito da energia que cria tudo e que cria o ser humano, que é a energia do bem, da verdade, da beleza, e como o ser humano, indo contra isso, ele se deteriora. Então, nada como esse exemplo que o senhor deu, né? Não, só que não em termos de um indivíduo, mas as organizações também fazem isso, né? E os países também. Então, nesse caso da Inglaterra ou qualquer país que tenha essa atitude antiética com outro país ou com outros países, está deteriorando essa energia em si mesma. Então, por isso que aquele avanço que teve no passado, agora está numa grande deterioração. Quer dizer, essa atitude antiética, tanto no indivíduo como nas organizações, na sociedade, não levam ao resultado que, invertidamente, eles pensam que leva, né? E leva, na verdade, a uma deterioração. Saibam mais a respeito de nossas palestras abertas ao público, os nossos livros, nossos vídeos, nossos programas de televisão, a nossa terapia individual e de grupo, nossas conferências, no telefone código 11 30 32 36 16. Estamos situados na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Até a semana que vem.